Oscar Mike Delta, chama em torre, Salvador 11895, então bom pouso. 1895, grátis, Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Delta. Oscar Mike Delta é a ponte vertical do farol de Itapó. Oscar Delta. Autorizado, se tiver questão, é posto táxi do 1969. Pois, autorizado, o Oscar Mike Delta da presente curva esquerda para ingresso base da direita da 17. Tem tráfego aproximando agora para a pista 10, um Boeing da Gol, aproximadamente 9 milhas fora do campo, Oscar Mike Delta. Mantenha a vertical do farol de Itapuã 360 pela sua direita e aguarde para prosseguir. Assiante, vai iniciar o 360 pela direita, Oscar Mike Delta, aguardando liberação para cruzamento. Torre Salvador, aqui é o Gol 1869 estabilizado no GPS da 10. 1869, continua a aproximação, aguarde pista livre, que é legal, 10, 13. Padrão 0013, aguarda a pista livre, no 869. Azul 27 no 8, Solos 44, 121 no 9, vai liberar. 209. Salvador Azul 27 no 8, livrou. Azul 27 no 8, tá aqui, teve a Alfa, reporte antes da direita. Alfa, reporte antes da direita, 27 no 8. Gente, vai chamar Delta. Vai chamar aqui antes, pessoal. Vai Delta Fox, solas 4-6, bom pátio. Oi, Salvador, boa tarde. 3145, ponto de espera, 1-0 pronto. 3145, mantém o ponto de espera. Ok. Gente, boa tarde. O 1869, informa o tráfego à sua direita, um helicóptero. Cerca quilo 76 na vertical do farol de Itapuã, que é o SPED, interfere com essa aproximação. Polo autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 03 mais. 869, obrigado. Acho que o Mike Delta é porte visual com o Boeing da Gol na final do 10, aproximadamente 5 milhas fora. Já visual, autor. Gente, condições de cruzar a retaguarda então? Tá bem ativo, dá presente seguindo a retaguarda do Boeing da Gol. Gente, reporte de base para a final da 17, Oscar Mike Delta 1003, o ajuste. Mostrará a final, de base para a final, Oscar Mike Delta. É 210, boa tarde, entrando em identificação. Vou direto em TAP para chegar no Mare, desça para o nível 050, com ajuste no 0 no 3. TAP 050, informação contada. Uno e alternado 128 decimal 35. 351-2235-3235, boa tarde. 3145, autorizado Alero manter pistola 0. Alero manter 1-0, tá 3145. Papa Romeu, acho que a Mike Delta pouso autorizado, pistola 7, vento 140 graus, 042. Delta, ciente. Número 2, 69, solas 48, direita 121, decimal 9. Direita 219, boa. Boa, gol 1869, livrando o foco da sua esposa. Gol 1869, alfa de BS, seu gate 10. Alfa Juliette para o gate 10, gol 1869. Vou ajustar para a zona 4. Baixado e travado, acho que é mais legal. Teve ainda, ponto de espera chamado do Rio no noite, decimal 95, altimetro 10, 03, bom voo. Ok, obrigado ainda, 2950, bom. Bom, nome é 20, após o Bang da companhia liberar a retaguarda e iniciar o pushback, reposta TAC. Após o tráfego da companhia, autorizado push, chamada TAC. 5, boa tarde, está em contato radar, suba para o nível 360 na proa de Leida. 360 na proa de Leida, tá 3, zona 4, 5. Fala 5-1, na ponte frequência livre, vai chamar de Delta. Número 69, autorizado a galera, manter 1-0. Manter 1-0, não é? Número 62, 1-0, está autorizado a final do R9, desça para 25007 com ajuste 1-0 no 3, em 4 minutos, terra vida 366. Número 69, decolagem autorizada, vento no 40 graus, 05 nós. Autorizado, decolagem no 0, ponto 69. 169, decolando 53, controle 1208. 208, 169, obrigado. Controle Salvador, voo 1169, decolou na circuita. Estado Gol 1169, está em contato radar, suba para o nível 360 na proa de Leda. 360 na proa de Leda, ciente voo 1169. Controle Julieta de Papapá, está pronto para efetuar outra. Sete livre de lançamento, Julieta no Papapá, informa para descida. Informa para descida. Controle Salvador, boa tarde, 3190. Informação, 3190 da TAM, seu nome e identificação, vou direto em TAP para a chegada Mari e desça para o nível 050. Sete, meu papá, tem a frequência livre, tem um bom pouso. Direto no papá, livre de descida, tem a frequência livre. Salvador, boa tarde, voo 620, próximo zero, 0 autorizado, linha de colapso, turno 0, vento 150 graus, 05 horas. Linha Livre de colagem, 50 graus, 59, 620. Boa tarde, azul 9232. 232, prepara a saída da Elba no meu foco. É. 20 decolado ao 58, controle 1208. 08 ou 620, boa tarde. Salvador, voo 620. 1932, 32, rápido. E da PUCA? 370 na PUCA, 1620. A 3145, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 128, decimal 35. 251, 28, 35, 3, 0, 4, 5, boa. 44. Transponder 5505, controle 120.8. Ciente 340, aprovado Rio de Janeiro pela Apesulou 44, decola na 0 da Léo, da El Lenda Porto Seguro, 5505-208. Protegimento correto, pronto para o pushback acionamento. Ciente, Maria. Gol 1169, estimador Recife, frequência 1251 e alterna 1128.35. 251, alternando 2835, 1169, obrigado, tenha uma boa tarde. Boa. Tem a vida 366, estabilizado Renato, visão ao bom campo, Chile 62 do Zé. É 6210, completa final, estimador Salvador, 11895, toma pouso. 1895 até o retorno. Oi, comandante, boa tarde, chama 6210. 6210, boa noite. Boa tarde, tráfego avistado. Motorizado, pouso, sistema 0. Vento 160 graus, 079. Ajuste de altímetro 10, 03. Alivre o pouso para 6210. Poderia confirmar a pista seca? Olha, acredito que esteja seca sim, mas assim que o senhor pousar, até passar a informação para a gente, que ainda até agora não pousou nenhuma aeronave, só decolou. Ok, obrigado. Informador Dan 3622, informação Sama, descendo 1.6. 3628, boa tarde, acione a identificação, vem direto do ITAP e desça para o nível 050. 050, direto do ITAP Dan 3622. Zona 90, autorizar a final do R9, lista para 2.500 pés, o ajuste padrão, informe no servidor 366. 2.500, autorizado a final do R9, chamará no 366, 3.1. Esse uniforme papá, prossiga. Autorizado a acessar para 1.05, só confirmando 4 pessoas a bordo. Tem aqui informe para o lançamento, Juliette uniforme papá. 6210 no solo ao 03, Olivera, deixando em controle solo na frequência 121.9. 6210, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, ponte 04. Alfa, Juliette, 04, 6210. Chame agora Recife, 12685 e alterna 125, decimal 45. Estabilizado na RNAV 3190. 90 completa sinal e chama 2, Salvador 118-95. 18-95-3190. Torre Salvador, 3190, estável visual. Então 3190. Boa tarde, tráfego avistado, autorizado pouso, pista na 0, vento no 30 graus, 07 nós, o ajuste de altímetro na 0 no 3. 6.13 no ajuste, que é nível pouso, 3190. Capital Jeve 38, está em contato radar posição Coral. Vou ir na proa de Mari para que tu acha ela. Mari, o ajuste em Salvador, no 0, no 3. Posição Mari. 3628, está autorizado a final do RNAV, deixa para 2500 pés, o ajuste no 0 no 3, informe no seu aviso 366. 3500, é forma nenhuma, Lutan 3628. Solo 190 no solo aos 10 horizontal, deixando o controle solo na frequência 121 decimal 9. Solo 219 livre na direita, 3190, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, ponto 5. Na chegada, boa. Formação papá. Está ligou no 645, oceano em dedicação, chegada boa, desça para 4000 pés com ajuste no 0 no 3. 4000 no 3, confirmando após bom que pode seguir no Serra Vita 367. E uma após bom que Serra Vita 367. Boa tarde, autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida Arbor 1, Elefa. E uppers do Luna 7. Transponder 5523, controle Salvador 120, decima 8. Transponder 5523. Posicionamento correto, reporte pronto para pushback acionamento. aeronave 432 para estacionamento no gate 3. Gate 3 autorizado, chame táxi, aeronave 232. Chama táxi. O nono 66, desça para o nível 050. Para o 050, vou com o nono 66. Brasília, posição número 10. Gol 1869, boa tarde. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita. Subida Árvor 1, Elefa, via Perdulo 17. Transponder 5532, controle 120 decimal 8. Firmo 360 autorizado. Para Brasília, decolando a 10, curva à direita, Arbor, 1, Elefa, é o Pesolo 1, 7. 5532 é o transponder, controle 1208 no 869. No 869, correto, chame para o transfero para o estacionamento. Chamaremos. O nono 66, confirme a razão descida. Tá, mantendo agora 1.500 da primeira. Cave 38 vai ser ultrapassado pela esquerda, por um Boeing 737-800, afastado agora 13 milhas de aeronave, com o mesmo rumo. Ah, porque não achei, já passou na região 3 agora. Cave 38 está ciente de visual contrato, não tem problema. 0, vento no 20 grau 079. Posso autorizar, do TAN 362. Seu nível 060. Décima, tem 060. Controle Salvador, o Papa Tango Juliette, uniforme Papa, em mais um minuto está pronto para o lançamento. Está livre o lançamento do Juliette uniforme Papa, informe para a descida. Informará para a descida. O lançamento vai ser no 085 ou no 05? Vai efetuar no 085. Entre. Gol no 645, número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 230 nós. Ok, reduzindo 230 nós, gol no 38, está sua vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 060. Direita 060, G38. 1966, está autorizado a final do RNAV, lista para 25003, vem na Proto Serra Vitor 366, informe estabilizado. O ajuste padrão. Ajustando o padrão, vou na Proto Serra Vitor 366, descendo a 2507, portaria estabilizada, final do RNAV, lista 10, vou fora 1966. Sim, 3628, quantidade do solo 20, 12219, solo da presença. 1219, gente. Solo, solo da 3628. 3628, saque de via Alfa, chamarante da Juliette. Alfa, chamarante da Juliette, 3628. Salvador, azul 9233. Liga. Informa que vai retornar pro gate aqui, está com problema em Texas. Quem você vai retornar para seguir pro gate? Azul 9233. Sobre descida, Juliette, no papapá. Informe cruzando 4.000 pés para frequência livre. Ciente, formado. O Gol 1645 está livre, o RNAV 90? Gol 1645 para sequenciamento, voo com Pro do Serra Vitor 368 da presente. Descida para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 3. Ok, 4.000 desce e 368 na próxima. Zona 9232 é o solo? Escuta, prefiro. O senhor poderia, por gentileza, informar a necessidade do retorno ao gate? Por motivos técnicos, senhor. A gente precisa retornar por motivos técnicos. Ok, só um minuto, por favor. 3-8. 2-8 antes do ataque 3, Juliette. Azul 9-2-3-2, retorne para o gate 03. Retornando para o 03, azul 9-2-3-2. 23628, observando a aeronave da Azul, Juliette, ponte 01. Gente, Juliette para 01, até 3628, observando o traço da Azul. Peça livre, Juliette, no São Papão. Livre, Capão. É, quando eu ligou no 645, na fila do 368, pode ser bye-bye? O Gol 11... Gol no 645, afirmativo. Na fila do 368 está autorizado o RNAV. Ok, vai ser fly-by então pela nossa, o ângulo que estamos nos aproximando, vai ser o fly-by, tá? 7, gol no 645. B45, desça para 2500 pés, vai seguir tráfego da companhia, na sua posição de 11 horas, 12 milhas, com rumo ao oposto. Ok, continua para 2500 e antes do tráfego, vou no 645. B38, desça para 4000 pés, o ajuste no 0103. B38, descida para 4000, ajustado no 13. Vai ter redução para 1809. Tráfego informado, está agora 8 milhas à sua frente. Ok, reduzindo 80, se preferir, pode fazer o flyover do 368. Você vai continuando, faço o flyover, voo 645. Ok, efetua flyover 368 então, voo no 645. Foi autoriza direto Serra Vitor 366 para o GV 38. Negativo 366, GV 38, voo e comprou do Serra Vitor 368 da presença. 368. E 38, desse manter o nível 050, vai seguir tráfego da Gol, Boeing 737-300, que está agora no Serra Vitor 368, 4000 pés. Assim, o tráfego vai manter então 050, G38. Paulo Salvador, 369, solicita acionamento de uma zona passada. Em estacionamento, seu vetor ataque, 3369. Autorizando a posição, reparação ataque, 3369. 18, sob vetoração ainda mantém a presente proa, vai cruzar, vai passar por cima do Serra Vitor 368, aguarde já a autorização do Serra Vitor 366. Vai manter a proa então, aguardando a reautorização para abrir a separação, G38. Fala que é visual com tráfego. O 1166 completa final do R9, chame a Torre Salvador, 1118 decimal 95. 1895, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, show 1166, 1,5 do Serra Vitor 672, estabilizado. Voo 1166, boa tarde, tráfego avistado, autorizado por Estona 0, vento no 00 grau, 099, ajuste de otímetro no 03. 2013, livre pouso, pista 10, gol 1166. 006, o ajuste no 013. Descida para 2500 pés, ajustado 1013, mantendo a proa, G38. Sonar 6201, boa noite, autorizado para Galeão, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El, Leda, Irumi. E Upper November 857, Monsu. Transponder 5527, controle 120, decimal 8. 360, autorizado, decola 10, curva à direita, subida da El, Leda, Irumi. Upper November 857, Monsu. Código 5527, controle 120, decimal 8. 6201. Tuner 6201, cotizamento correto, chamando para o posto de acionamento. Chama para o posto, 6201. Receptando o sinal da RNAVE no zero, no Serra Vitor 366, gol no 645. 645, completa o sinal da RNAVE, chama a Torre Salvador, 1118, decimal 95. 1895, obrigado. Teve 38, está agora 5 milhas noroeste do Serra Vitor 366, reassuma a navegação para o Serra Vitor 366, está autorizado o final do RNAVE. Autorizado o final do RNAVE, reassumindo o G38. O ajuste de altímetro na 0-3. 1-0-3, aceito. Já o número 3 na aproximação. Jack na posição 9. Para 3369, ponto 9 abaixo para o push. Aguardando, está 3369. 1169, solo 29, vai liberar ficha de controle de solo na frequência 121, decimal 9. 219, ligando na Eco, Breno. Salvador, uma Gol 1166, Gol 1166, boa tarde, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, eu mantenho o 1166. Autorizado, voo de estona 0, ventura 00 grau 069. Livre pouso no 0, Gol 1645. Teve 38, completa final do R9, chame agora a torre Salvador, frequência 118.95. Completa o R9, chama a torre 118.95, G38 graus. Toro Azul 278, pista Quebec, repita. Azul 1798, boa noite. Autorizado Recife, nível 350. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju e upper do Luna 7. Transponder 5537, controle 120, decimal 8. G38, boa tarde. Continua a aproximação número 2 para pouso, pista 1-0. 38. Chamar em quiosca, após Aracaju. Gente, Puca, Jamo e Aracaju, então. Autorizado Recife, nível 350, primeira curva à esquerda, transponder 5537, controle 208. Correto, transfer para o estacionamento azul 2798. Amaral, 2798. Papa Papa Ocel, Sierra Charlie, faz pista que decola por gentileza. Gente, então considera o voo para Veracruz? Confirme. 5 no solo 36, vou livrar a pista, me controle só na frequência 121, decimal 9. Valeu, lá 219, voo no 645. Um sobrevoo em Simões Filho, após prossegue para o destino. O nome UPEN, em coordenação corredor Axé, transponder 0121, controle 120, decimal 8. Muito boa tarde, eu Charlie, por gentileza, com a 6 e o transponder novamente. O planejamento correto, por gentileza, confirme novamente o pátio e agora o POAB. Livre pouso para o G38. 0-1-3, Mongol. Depois do 367. Autorizado, reporte estabilizado na final da jornada. Ah, separemos, é 1-1-4-1. Táxi autorizado via Patim, depois você espera a torre 118, decimal 95, ajuste no 013, o meu voo. Patim, depois você espera 1895, obrigado, então, boa tarde. Fala, Salvador, eu vou no 645, livrou. No 645, boa tarde, Alfa, chamei antes da Juliette. Alfa, chamei antes da Juliette, vou no 645. Morou no 66, Alfa, 3, 3, 6, 3. 3, 3, 6, 9, A fazer a nave da Gol Retaguarda está autorizada a início do pushback chame táxi. Gol Retaguarda está autorizada a início do táxi, 3369. Gol 1166, a fazer a nave da companhia está taxindo para o ponto de espera. Ingresso Juliette, ponte 7, observando a nave da TAM, chamando 9. Boa companhia Juliette, para o ponto 7, gol 1166, sentido para a galera da TAM. Livre. Para 2510, ajuste padrão no 0 no 3. Vou encerrar a vida 366, está autorizado o procedimento da RNAV. No solo 35, Iberia na hotel, estação na frequência livre. Liga na hotel, dia 32 graus. Ingresso Juliette, ponte 2. Juliette na ponte 2, voo no 645. Oi, boa tarde, 1869, aproximado ponto de espera da 10, pronto. Voo no 869, boa tarde, autorizado a alinhar, rede de colapso com 0, vento 090 graus, 089, ajuste altímetro no 0, no 3. Afirmo, autorizado a alinhar e decolar 10, voo no 869. Torre 1 no 8, decimal 95, 143. Obrigado, boa. E, Salvador, muito boa tarde, Chanel 1-43, final da 1-0. O Chanel 1-43 continua aproximação aguardando pista livre, informo um Boeing da Gol iniciando rolagem, pista na 0. Assente. Então, Salvador, a pista está seca, né? A pista, o que, seca? A pista, derrota isso. Negativo de uso do campo, pista encontra-se seco e o ajuste de altímetro no 0 no 3. Obrigado. Hotel Serra Charlie, pronto, táxi? A autonomia e alternativa com 05 no POV. Não contém autonomia e alternativa. São 3290, cabo recebo a indicação de ETCAS, um tráfego posição de 1 hora, a 3 milhas de sua aeronave. É um helicóptero mantendo 510, não tem uma indicação do modo Charlie mesmo. Menos 43, tráfego avistado, autorizado para o uso pistão 0, ventos 100 graus, 079. Ok, autorizado, quanto seria a pena com qual vento? 100 graus, 079. Ok, tem com 7 e pouso, acho que é 1-43. Voo no 869, decolado 39, chame controle Salvador, na frequência 1208. 208, boa tarde, respondeu. Pesado. Controle, boa tarde, o gol no 869, perfil da Arbol. Gol no 8869, boa tarde, contato radar na decolagem. Saída Arbor 1, transição Elefa, suba ao nível 360. Após 2000 pés, está autorizado direto a posição Elefa. Ok, após 2000 pés, Elefa, obrigado. Zero, decolando com rumo norte, não interfere. 761, 43. Deixa-me táxi. Vai, aeronave, acompanha essa guarda, vai, já está autorizado, né? 2 vezes, vamos para a batalha. Solo azul 2718 na posição 8 para pushback estacionamento. Azul 2718, após a aeronave da Sanha, está guarda autorizada, chame táxi. E após a aeronave da Sanha, ali, tudo bem. 3. Guarda na transferência. O acionamento dos dois motores aqui na posição para checar o sistema em marcha lenta. Estou ciente do acionamento, 9232, reporte ao término. Ciente, 9232. Então, Serra Charlie, prossiga até se possível após informe para o cruzamento da Bahia. Certo, informará o cruzamento da Bahia. Chame o controle de elevador, chame o elevador de som na sequência no 219 corrigindo. 219, hora 43, obrigado. 1, passando a 2, 102, 93, 2, 9, 10. Tempo automático, direção na casa, ok. Só atrasa para informar, Lima, Babamai. Obrigado, controle de zero, 1, 3. Estou seguindo a vazão que está livre, estado no 0, vento no 0, 3. Vou chamar o seu silêncio, não, 290, autorizado, pouso, estou no 0, vento no 0, 1, 1, 0, grau, 0, 5, 9. Livre, pouso, pista 1, 0, 3, 2, na 0. Torre Salvador, muito boa tarde. 369, está se aproximando com o Paragonal Zero, pronto. Então, 369, boa tarde, mantém o posto do Paragonal Zero. Mantém o posto do Paragonal 369.